guardei pra você com a doçura de um grande amor. Pura verdade, o que falo é de coração, é razão do meu viver. Contente, alimenta meu desejo. Minha vida se apressa, vem logo vir.